Em seu 13º ano no ar, pela Rede USP Nadil, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, no Jardim, um coreto, a música e a saudade, e com a sua paixão, gentil ouvinte. Nós vamos com música nesta manhã de domingo, porque a pedido é música. Vamos atender mais um e-mail aqui da cidade de São Carlos. Este e-mail tem a assinatura do nosso gentil ouvinte, Sr. Gomes Lima, que está conosco e quer ouvir com Aguinaldo Rayol, Arranjo do Pachequinho. Aguinaldo Rayol dá um show de interpretação e composição do Davi Nasser, Canta Brasil. Para ele ainda, Carlos Galhardo, O Rei da Valsã, cantando do Lalá, Lamartine Babo, Roupagem Mozart Brandão, esta valsa maravilhosa com Carlos Galhardo, Só Nós Dois no Salão e esta valsa. Ainda Gomes Lima, nosso gentil ouvinte residente aqui em São Carlos, a Rua Episcopal ele reside, quer ouvir ainda com O Rei da Voz, Chico Viola. Saudoso Francisco Alves, Roupagem Lírio Panicali, do jornalista que nasceu lá em Campinas, Denis Brian, esta pérola lapidada, Bahia com H. As selvas tiveram nas noites seus ritmos bárbaros. Os negros trouxeram de longe reservas de pranto. Os brancos falaram de amores em suas canções. E desta mistura de vozes nasceu teu canto. Brasil, minha voz enternecida já dourou os teus brasões na expressão mais comovida das mais ardentes canções. Também a beleza deste céu onde o é mais azul, na aquarela do Brasil eu cantei de norte a sul. Mas agora ao teu cantar, meu Brasil quer escutar nas preces da sertaneja, nas ondas do rio mar. Oh, este rio turbilhão entre selvas e rojão, continente a caminhar, no céu, no mar, na terra, canta Brasil. No salão e esta valsa e uma orquestra de anjos divinos, uns acordes e um toque de sino nos finais desta valsa de amor. Pelo chão